resolveu sair à noite para distribuir folhetos evangelísticos. E quando ele estava pela calçada, andando e distribuindo folhetos, viu uma senhora com uma criança no colo. E aquela mulher estava tão mal vestida. A criança também, com o rostinho todo sujo. A mulher usava um lenço na cabeça como que para proteger da fina garoa que caía naquela noite. E o homem, que estava distribuindo os folhetos, achou que seria muito bom dar um folhetinho a ela também. E ela estendeu a mão e, quando viu que era um folheto evangélico, disse: "Ah, eu já fui crente." E o homem disse: "É mesmo? Faz tempo?" E a senhora disse: "Sim. Quando eu era solteiro, eu frequentava a igreja. Aí eu me casei. Mas o meu marido não era cristão. E quando chegou no primeiro domingo em que estávamos juntos, eu perguntei a ele: 'Vamos à igreja?' E ele disse: 'Não, eu vou para o bar. E você não vai para a igreja porque eu não deixo.' E eu não fui." "Sim, e depois?" "Não, ele nunca deixava eu ir." "E mesmo assim a senhora não ia?" "Eu, hein? De jeito nenhum. Meu marido não deixava. Nunca mais eu fui à igreja. E ele vivia reclamando que eu não lhe dava um filho. Nós ficamos casados durante 10 anos. Meu marido sempre ia para o bar, para o jogo, dormia noites fora de casa. E eu não conseguia lhe dar um filho. E aconteceu que justamente quando eu engravidei, ele me abandonou. E eu estou agora na rua, pedindo esmola. Não tenho mais casa para morar. Vivo do favor alheio. Meu marido me abandonou e nem quis saber desta minha filha. E eu peço esmolas para sobreviver." E o homem que estava evangelizando viu o que acontece com uma pessoa que coloca o reino de Deus em segundo lugar na vida. E ele resolveu evangelizar e disse: "Mas a senhora cometeu um grande erro. Mesmo que o teu marido não quisesse, a senhora deveria ir à igreja. Afinal, não estava fazendo nada de errado. E existe uma promessa na palavra de Deus que diz: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salva tu e a tua casa. Mas a senhora preferiu agradar o marido do que agradar a Deus. E é por isso que hoje a senhora está assim, sem marido, sem casa, abandonada, passando necessidades e privações." E quando o homem foi falando desta maneira, a mulher somente dizia: "Mas o que eu podia fazer? Ele não deixava. O que eu podia fazer?" E o homem disse: "Mas ainda dá tempo. Procure a igreja. Aí no folheto tem o endereço. Vá para a igreja. A assistência social vai cuidar da senhora. E a senhora vai reconstruir a sua vida e colocar Deus em primeiro lugar." "Ah, mas será que Deus ainda me quer?" "Quer você e a sua filha. Vai para a igreja, porque Deus vai te abençoar." E aquela mulher voltou para os caminhos do Senhor. Mas voltou dando o seu triste e verdadeiro testemunho. Se você não buscar a Deus em primeiro lugar, você não vai possuir nada nesta vida. Não é Deus que precisa de você. É você que precisa de Deus. Me lembro que uma mulher me contou que ela ficava com um radinho de pilha no ouvido na hora de dormir. E o marido dizia a ela: "Abaixa esse rádio que eu estou ouvindo." E ela abaixava mais ainda. E ele dizia: "Abaixa esse rádio que eu ainda estou ouvindo, não quero saber de pastor nenhum." E ela abaixava mais ainda. E ela dormia com aquele radinho no ouvido, no volume mais baixo possível. Mas ele reclamava: "Abaixa esse rádio aí que eu ainda estou ouvindo." E ela abaixava. Mas ela toda noite, dentro de casa, na hora de dormir, colocava aquele radinho no ouvido, deitava a cabeça no travesseiro e ficava ouvindo bem baixinho. E o marido implicava: abaixe esse rádio, já falei, mulher, eu ainda estou ouvindo. E ela foi abaixando: abaixe esse rádio que eu ainda estou ouvindo. E por mais que ela abaixasse o rádio, o volume, ele ainda continuava ouvindo. E teve uma noite que ele falou assim para a mulher: mulher, aumenta esse volume que eu não estou ouvindo nada. Pois é, se você buscar a Deus em primeiro lugar, todas as coisas te serão acrescentadas. Então, ainda que você tenha feito um casamento com uma pessoa que não é de Deus, ainda que você esteja ligado, ligada a uma pessoa que não quer saber do Evangelho, busque primeiro agradar a Deus, buscar o reino em primeiro lugar e acredite nesta palavra: tu e a tua casa serão salvos em nome de Jesus.